meu carinho imenso. Me abracei com seu sentimento e me apaixonei. E então vamos ser dois amantes com que a vida nos concedeu. Vivendo num grande romance cheio de amor, mas é preciso um pouco de emoção pra que a gente dependa do outro no seu coração. Você vai depender de mim, você vai depender de você, você vai depender. Vai depender de mim, eu sei. Vai depender de você, eu sei. Vai depender de nós, nossa relação. Então vamos ser dois amantes. Que a vida nos concedeu.